Brasil. Aumenta o som e dá play aí, bebê. Falou que tô com nojo da tua cara e não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar, minha perna fica bamba. Pra ter saudade eu vou parar na sua cama. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta vocês me ligar, e eu vou correndo te encontrar. Se você me ligar, e eu vou correndo te encontrar. Pra cantar comigo, o comandante cheio de avião. Olha essa pisadinha, as varas do São Paulo. Falo que tô com nojo da tua cara, que não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a pena fica bamba. Bateu saudade, eu vou parar. Joga a mão pra cima assim, ó. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Alguém vai ligar pra mim aí, Barão? Barão da pisadinha, o comandante vem. Barão, esse é o avião, o comando do sucesso. Sucesso, meu irmão! Alguém já aprendeu o refrão já? Só basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Obrigado, gente! Sucesso, Barões da Pisadinha! Barulho, turma, pro chão de avião aí! Obrigado! Obrigado, senhor! Sucesso, meu irmão! Deus abençoe! Obrigado, pai! Que Deus mandou um desafio de vida pra saúde! Muito obrigado! Obrigado! Faz barulho, São Paulo! Quem gostou, faz barulho aí!